Dallas. Controle Salvador, é o gol 9250, passando 1000 pés na ponta. Tá 3-0. 38, boa noite. 134. Tirar na PUC. certo, obrigado, me apresente. Fala, Xanana 313. 300 direto líder, Xanana 313.